Papai chegou, minha filha! Chegou. Ele chegou, o gordinho. Chegou, o DJ que revolucionou o termo em apresentação no Interlan. Sempre com inovações a cada apresentação. O gordinho que virou referência em pressão no Interlan. Inovação, criatividade e muita pressão. Preparem-se, vai começar mais um show de pressão do DJ que conquista todos por onde faz. Diferente, audacioso, criativo e carismático. Este é o DJ Neilson. Neilson, o gordinho do bagulho doido. Apresentando agora pra vocês o Rock do Gordinho. Que comece o bagulho do. Se liga, liga. Vem com tudo, meu gordinho do bagulho doido. Deixa com mais, mostra como é que se faz, porque o bagulho vai começar agora. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalho. Joga a mãozinha pra cima! Eu tô voando alto, sigo na minha luta. Alô, galera! Todo show elas tá me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumo a da braba pra poder. Papai chegou, tempo. Filha! Filha! Hoje em dia tá rendendo. Agora! A nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas é rende. Obrigado, meu parceiro DJ Cleocinho! Um abraço pra você! A meta é deixar minha família. Obrigado, Maninho! Eu tô voando. E a galera do Passat? Sigo na minha luta e trabalhando. E agora? Sigo na minha luta e trabalhando. E liga, liga, liga, liga. Ela está me querendo. Obrigado, meu parceiro, tava batido aqui, presente. Ele toda a galera de puxado, meu parceiro. Meu parceiro Arlene. Toda a galera. Se liga. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu. O quê? Nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu. Segura. Nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Papai chegou. Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Saiu da minha vida porque o quis, não vai voltar porque eu não quero. Saiu da minha vida porque eu... Joga a mocinha pra cima, pô. Eu não quero. Agora sou amiguinha, tô comendo. Bora. Direto. Agora sou amiguinha, tô comendo direto. Agora sua amiguinha, tô comendo direto. Relacionamento, não quero ter nunca mais. Relacionamento, não quero ter nunca mais. Eu quero que minha ex vai pra casa do caralho. Eu quero que minha ex vai pra casa do caralho. Eu quero que minha Bila, chega aí, Bila! Casa do caralho. Deixa na batida, deixa. Vamos falar de amor. Esse é o gordinho. Você não deu valor. Alô, tá falando. Vamos falar de amor. Vamos falar de amor. Papai chegou, viu, filho? Você não deu valor. Oh, mozão, quer me chamar de cachorro? Logo tu quer me arrastar. Oh, mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrastar. Fala a verdade, explana pra suas amigas. Fala a verdade, explana pra suas amigas. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Que o DJ Guga é o cachorro. Quitandinha. Aí. E deixa, deixa na batida, deixa, deixa na batida. Alô, Santa Isabel! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário. E o gordinho, Afonso Denis. Agora, Bruno, e o Bruno, dono da quebrada. O Rogerinho. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Então deixa ela, deixa ela. Para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a chance. dirigida para ela. Muitos anos de Lagoa. Tu sabe. Bora lá, bora lá. E votar a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votar a 10 milhão. Sabe por quê? Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. São os quatro caras que a bandida se amarra. Falou, galera de Santa Isabel do Pará. Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. O Jardim é um piloto e o Pia é o copo. E agora? O Guga é um piloto e o... Fala preto! Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Obrigado! Tu vai dar pra um. É o meu parceiro careca! Piranha, o aniversário do Uber! Tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita! Aproveita, aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ou dança, xereca, ou eu te jamo aqui. Cheguei, isso é Isabel do Pará. Agora o bagulho vai doidão, vai doidão. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Ninguém tá solteiro, joga a mãozinha, joga lá pra cima. Cheguei! Papai chegou, meu filho. Que tandinha. GG, GG, GG, GG. Solta o beat nessa porra. Curtinho. Vai comer o Guga, o Guga, o Guga, o Guga. Obrigado, Neto Xavier, a Joyce. O Brasil, o Guga, o Guga. Obrigado, Tona Robacena, meu parceiro Paulinho. E faz elas descer, faz elas descer. Pau descer. Põe pra comer, que faz elas descer. Que tandete, só de presente. Põe pra gemer. Aê, bebê, uma perguntinha. Não aguenta porradão. Aê, bebê, uma perguntinha. Não aguenta porradão. Então põe a mão no chão. Então bota a mão no chão. Então bota a mão no chão. E bota a mão no chão. Eita, faraó! Então põe pra você, Zé! Oi, oi, feliz Natal, feliz ano novo. Feliz Natal, feliz ano novo. 2020, contatinho novo. Oi, 2020, é só contatinho novo. Era isso que a piscina esperava. Feliz Natal, feliz ano novo. Feliz Natal, feliz ano novo. Obrigado, beijo. 2020, é só. Obrigado, como carinho, toda a galera que vem, especialmente lá em Bujaru. Olha, meu parceirinho, vai comigo, tá ali pra frente. Tandinha. Fala, meu parceiro, e ela? Eu peguei no ano passado, 2020 não vou pegar. Virou o ano, não adianta chorar. Virou o ano, não adianta chorar. Quem eu peguei no ano passado, 2020 não vou pegar. Não adianta mudar o ano se você não vai mudar. Não adianta mudar o ano se você não vai mudar. Por isso que meus contatinhos eu vou renovar. Por isso que meus contatinhos eu vou renovar. E quem não aceitou, pode vir aceitar. Pode vir aceitar. Pode vir aceitar. E a galera vai chegando pra coxinha aqui, Tandinha pra coxinha aqui, Tandinha pra coxinha. Coxinho do nome. Ela vem. Pode chamar. Obrigado, meu parceiro Fabinho da Cine 60. Mil graus. Se balançar na bunda também. É o bicho. Os seus irmãos. Olha o Baratinho abraçando. O Emerson Prime. O Juninho despintado. Pedrinho das Margantes. Um abração. Ela tá toda gostosa. Mano Clay. Gabriel da Robacena. Patrão Jones. Tá ali presente. Bora, Jones. Siliconada do jeito que o bonde gosta. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Ela tá na 16. Vem dar um play, Jones. Renato Xavier, siga a líder, viu? E Tandinha. Vamos lá! O grave faz tu. O som das fronteiras, meu irmão. E a bunda dela bate, bate, bate. E a bunda dela bate, bate, bate, bate. E o grave faz tu. E a bunda dela bate. Bora, carreira solo, meu Beto Xavier. Bate, bate, bate. Bora pra cima, carreira solo. Bate, bate, bate. Tu sabe que o bagulho é mais louco. O GG tá tocando e vai começar. Eu quero. Quero ver só as que sabem. E vai bater nessa bundina, vai bater nessa bundina. Bater nessa bundina, bater nessa bundina. Bater nessa bundina. Vai, vai. Se você bate, você merece troféu. Filha, filha, filha, papai chegou! Vamos, vamos, vamos! Olha o Fabinho da Cine 60! Obrigado! O meu parceiro é o bicho, manda o Clay! E arroba a seta! O nome e sobrenome da Varela! Que Tandinha! O novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano. Morena jogando, jogando. Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano. Morena jogando. E agora? Bora nessa, mano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Fala, Bruninho, Bruninho, Bruninho, Bruninho, Bruninho, Bruninho, Bruninho. Parabéns novinha. Olha o nosso troféu do ano. Parabéns. Vem emprestado, Jones. Troféu do ano. Tá aqui presente. Dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim e você. Jones e a tropa do rock do. Pra mim. E você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim e você. Olha a parada. Número um. Pra mim e você é a número um. Pra mim e você é a número um. Esse negócio de doente de amor já acabou. Agora! Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Não conhece o rock doido. Quem não conhece o rock doido não conhece. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Não conhece o rock doido. Não conhece o rock doido. Não conhece o rock doido. Não conhece o rock doido. Não conhece o rock doido. Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. O papai chegou! Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Da minha vida, porque eu não vou voltar no canavera. Da minha vida, eu tô voando alto. Se for na minha luta, segura! Quitandinha. Fala, meu parceiro! E a mecânico! Poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá reverso. Tá aqui, Tanginha! E o DJ do rock. Deixa na batida quem tá solteiro. Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida. Sabe por quê, Taparel? Sabe por quê? Por quê, por quê? Deixe tudo com você, mas você não me deu valor. Não vou para o nosso amor. O quê? Eu não sou nada. Fala pro Neilson. Lá nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando por. Bora, bora, bora, bora, bora, que tangi, bora, que tangi, bora, que tangi. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu. Para de brava, mamina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é sultana. Chegou. Voltei, paspo, a carroça tá caixota, tá juju com a boca. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, que tem gira, que tem gira. Vai. Os amigos que brota de bebê, se não tiver de droga, ela nem olha pra você. Puta que é! Entrei pra boca e agora eu tô de peça, de meu documento várias décadas. E ela vai, tá demais, não me queria. E bora que deu dia, bora, bora que deu dia, bora, bora que deu dia. Por quê, por quê? Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Vocês, deixa na pressão, Gorgi. Deixa na pressão, deixa na pressão, deixa na pressão. Sabe quem é, né? MC. Libera! Ele super na produção. Pra você, pisa! papo. Tá rolando o baile, mas o 99 eu pago. Piloto vai descer na nossa frente no carro. Saca a mocinha agora, agora, agora. Sacoleja na raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba e seu pote dá também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Obrigado, meus, com muito carinho. Toda a galera que tá aqui presente, que vem com você aqui da gira. Valeu de montão! É muito choque, Afonso Mix. Obrigado, meu parceiro Curió, tá aqui pra gente. Ele e o Ricardo, pra toda a galera. Pediu pra parar, parou. Deixa na batida, Gordinho. Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz. E bate na palma da mão pra bater os parabéns pro careca. Assim, assim, assim. Parabéns pra você. O que, o que? Muitos, muitos, muitos. Muitas. E muitos anos. Muitos. Parabéns, meu parceiro careca. Parabéns, maninho. Oh, aqui, Tandinha veio pro seu aniversário. E portanto, autorizado pela ideia. Os canhões. Joga a buzina pra cima e que nem tem ela pra chegar em casa. Joga pra cima, joga pra cima, joga lá pra cima, joga lá pra cima. O batidão do Pará. E os caras tão pra negócio. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Que Tandinha treme tudo, é o som do rock doido. Que Tandinha treme tudo, é o som do rock doido. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha, tu pisa o céu, tu tá no céu, pop vai ser. Piranha, tu pisa o céu, tu tá no céu, pop vai ser. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer, eu vou deixar, mas vai descer. Só que deixar a gente toca. Obrigado, meu parceiro Baratina, pressão, Emerson Prime. Tá aqui Brasília com a gente, o Juninho Despintado, Pedrinho das Marcantes. Um abraço pra você, valeu! Fala, Denis! soca, Tiana, você tá dando a vinha. Só soca, Tiana, você tá dando a vinha. Só soca, Tiana, você tá dando a vinha. Só soca, Tiana, você tá dando a vinha. Fica de quatro, toma de pica. Fica de lado, toma de pica. Fica de frente, toma de pica. Toma de pica, toma de pica. Bora, bora, bora, toma aqui, bandida. Toma, toma aqui, bandida. Toma, toma aqui, bandida. Toma aqui, bandida. Toma aqui, bandida. Toma aqui, bandida. Toma aqui, bandida. Toma aqui, bandida. Bota essa parada pra endoidar, meios. Deixa na batida, deixa. Deixa na batida, deixa, deixa. O seguinte, pra você trazer o seu celular, infelizmente tá passando uma corrente aqui muito grande de energia. Então você trazendo o seu celular é muito melhor pra você pegar o seu abraço, tá bom, gente? Se não, já viu. Choque valendo! Obrigado, minha rabacena da Gui Brasil, de valeu demais! Vamos nessa! Eu acho que eu parei aqui, ó. Bora agora. Obrigado, meu parceiro Peter. O cafetão, William. Vindo mais do pop. Meu parceiro Alas, tá ali presente. Quem chegou? Eu não acredito. Olha quem chegou. A famosinha carro cabelo. A famosinha carro pardo cabelo. A famosinha carro pardo cabelo. Olha, tira aí a barata. Tira aí a barata. Obrigado, meu parceirinho. Mecânico daqui pra gente. Tira a barata. Depois que transa, segura. Olha, tira aí a barata. Tira aí a barata. Olha, tira aí a barata. Tira aí a barata. Depois que transa, olha, olha, eu tô com o black na voz. Na voz, na voz. Também não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdesse de bobeira? Que tá no tempo de compromisso. Tem que te avisar de solteira. Oh, mas eu não te quero me meter na relação. Mas vale a pena dar moral pro paixão. Mostrar pra ele que hoje tudo é bem mais. E se ele duvidar do que tu é capaz. Você chuta o balde, mas mete o louco. Vira de adibale. Me muito, Rogério. Tem que gravar esse CD, gostinho. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Mochila nas costas, patinho na cintura. Paquinho tem de nada, jogando bola pra cima. Puta, olha assim pra trás. Só dançando, puta, olha assim pra trás. Pega, pega, pega. Toda piranhona de segunda. Toda piranhona de segunda. Toma, toma, toma, toma. Cara, toma, na cara. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, você e sua amiguinha. Bora pra seu segura. Eu, você e sua amiguinha. 3, 2, 1, vai. Que festa boa, você e sua amiguinha. O macho panda outra, você e sua amiguinha. O macho panda outra. Que festa boa, você e sua amiguinha. O macho panda outra, você e sua amiguinha. O macho panda outra. Uma buceta já me deixa bem contente. Duas bucetas tá deixando eu muito mais. Uma buceta já me deixa bem contente. Duas. Joga a mãozinha pra cima, vai, vai. Ai, droga. Não responda se ela bota muito tempo. Se ela tem. Ô, meu parceirinho mecânico da Libra City, obrigado você, Ian. Toda a galera de bucha no Prava Márcio. Pra cima. Acho que agora mais em choque, viu? É várias mamadas na rua. Ah, se alguém passar, desce de fase e continua. É várias mamadas na rua. Ah, se alguém passar, desce de fase e continua. Só foda, só tô me dando mole porque tô de roubada. Se passou de onda, ela já. Bora nessa piscininha! Tava lembrando de vocês. Loucura! Sua tarde, se eu te desse na vaga, não para. Achei que ia utilizar em mim. experiência. Porque quando olha pra cima, puta, eu esquivo de puta, totalmente black money. Sua safada, só tu me dando mole porque eu tô de roubada. Obrigado, bicho, com muito amigo, toda a galera de Santa Isabel do Pará. Aí tu se fuda, terminou comigo e se arrependeu. Elas estão provando tudo que era assim. Segura, papá! Bora! Aí tu se fuda. Empresário da Fuxa, vem a Joyce, Dag Brasil, tchau, assim. Obrigado, obrigado, obrigado. Agora chora que você perdeu. E o que tá tocando? Quando eu te quis, você não deu valor. Agora arrependida, vem me procurar. A melodia do coxinho. Melodia que te envolve, que vai te fazer sentar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta na parada, vai descer. Na parada, vai descer. Senta, senta, senta. Agora. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Obrigado, meu parceiro Paulinho, Robaceira, Tag Brasil, Tchalo Paulinho. Tá toda a tropa da Robaceira. Fala, Curião do Morro! Marcos. O empresário Johnny tá ali, Brasil, um abraço bem grande! Muita loucura! A menina começa a jogar, donatinha pra lá e pra cá. A menina não dá pra não dançar, movimenta e joga pro ar. Melodia que te envolve, que vai te fazer sentar. Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, deixa na batida, deixa na batida e deixa o batidão, deixa o batidão, deixa o batidão, deixa, deixa, deixa. Eu era uma menina e você não se importava. E agora? Me achava nova, a pulsinho da Mike. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora tô e homem pra você, não, não, não dá. Você diz o quê? Deixa, deixa, deixa, deixa na batida, deixa, deixa na batida, deixa. Por onde será que anda você? Eu não sei, eu não vejo. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Você! Eu pensei. O quê? De vez em quando ainda sonho contigo. Com tudo que a gente fez. Com tudo que a gente fez. Agora se você que corre perigo, e eu faria tudo outra vez. Deixa, deixa, deixa, deixa na batida, DJ Gojin, do bagulho doido, meios na pressão, porque vai! Titirari, tirari, rarararara, na madrugada. Titirari, tirari, rarararara, eu tô bolada. Fala que dan, gira, que dan, gira, que dan, gira, que dan, gira, por quê, por quê? Vou mudar esse filme, ouvir a razão e te esquecer. Fala! Recuperar meu coração. Você faz o quê? Faz o quê? Esvaziar lembranças que façam me prender a ti. Era pra eu sorrir, mas eu chorei. Vai, vai, vai, vai, gostinho, vai, vai. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vai. O coração, o coração, o coração. Coração tá machucado, tão sozinho, abandonado. Pensando em ti, o que será? Tomo chifre pra caralho, bora agora na minha pirata. Idiota, idiota, idiota. Idiota. Toma um chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Toma um chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Afilando, tudo não tô valor. Posso até ter vacilado, mas brincar nunca faltou. Então para de chorar, para de chorar, para de chorar. Se quiser você tem chance, mas só vai chupar. Se quiser você tem chance, mas só vai chupar. Obrigado, meu grande parceiro. Mas só vai chupar. Peter, o cafedão da Guilherme Brasil, o William, o Wallace, tá toda a galera. Valeu, chupa. Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Bora aqui no dia, bora. Obrigado, meu parceiro Curió. Aqui tu tem moral, desgraçado. Mas não vou chorar. E agora? E agora? Eu não vou desistir. Fala pra mim, fala. Obrigado, meu parceiro Paulinho Rabaceira, da Gui Brasente. Segura, mano. Fora! Fora o nosso amor, como se fosse nada. E aí? Deus comigo! Obrigado, Jaqueline Paiva! Obrigado você, a Cristiane Lança, já levado! A Keila! Valeu! Valeu! É muito choque, Cristino! Aí tu já viu, mano. Você chorar me pedindo perdão. Já pode chorar, pode sofrer. Que o que, o que? E nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer. E nunca mais eu vou voltar pra você. Eita, para, eita, para. Você acabou de me perder. Olha meu parceirinho, né, que eu amo. Que hoje veio passar o laser na quitandinha. Tudo que eu quero é me refazer. Destrava, destrava. Eu não me vejo mais me entregando a outra. E por quê? Você feriu meus sentimentos. Mentiu e usou. Olha meu parceiro Arthur Muniz, está aqui ao lado. Obrigado, Arthur. Tudo em gênero, eu sou da quitandinha. Quitandinha. Obrigado com muito carinho ao nosso representante lá de Bujaru, a Otávio Marques. Ianzinho, Ianzinho, passa o laser, Ianzinho. Ensina pra ele, Tafarel. Aqui, Ianzinho. Sentei, mano. É o nosso representante lá de Bujaru. É amor, é sedução, é Sandra. Olha meu empresário de Unidade Brasil. Obrigado você. E aí, Luana? Se não tiver choque, Afonso Mix. Eu acho que dá pra tocar. Só queria beijar na boca. Paulinho Rabaceira, meu parceiro, toda a família Rabaceira daqui presente, um abraço pra vocês. Valeu! Até ontem eu queria morrer solteiro, mulheres e gastar dinheiro. Pra toda a galera, né, Paulinho? Norte, Valdeci. E aí? Só queria viver a vida, muitas vezes causei feridas. apaixonar, meu coração ficou. Foram tantas despedidas, aventuras não vividas. E com medo de me apaixonar, meu coração ficou. Eu quero ver! Mas foi no teu olhar que eu sosseguei. Acho que também está aqui presente com a gente. Obrigado, viu? Foi só te olhar. Pelo quê? O tempo parou. E a minha vida mudou da noite pro dia. Eu te falei, caceteiro. Sinto saudades do que a gente não viveu. Escuta aí, Tafarel. Eu só queria uma chance. Nosso Luizinho, deixa eu abraçar, querido, meus amigos vasculares aí. Lá do Paredão Topicar. Pego a gente delicendo também, um amigo particular. Alô Máximo. E toda a produção ainda do Paredão Topicar com a gente também. Pego a gente. Ricardo Gil. Ele é a sua bebezona, meu irmão. Tá aí na manha. Obrigado, Marcelo. Embraçado, Júnior. Toda assessoria, Júnior. E nós. Jones! Alô, preto! Fala! Não vou esquecer que ao teu lado eu sou feliz. Eu me encontro em você. Te falei! Você e o tempo passou. E nada. E sem mim nada mudou. Deixa eu aí sempre é meu grande amor. E quando o Paulinho. E quando o DJ Ellison tocar. E o DJ Juninho metralhar seu coração. O Super Pop Live, Águia de Fogo, vai sobrevoar. E aí? A família Pop vem comigo e vai cantar. Valeu! Eu vou voar além do infinito. O Super Pop Live. E no piloto é o Afonsinho. Meu parceiro DJ Nanoca tá ali presente. Fala lá! Longe, o DJ Alan tá. Pode, mas não faz assim. Tá ali presente. Obrigado, viu, Alan, galera do Paredão Topicar. Só pra mim, vou gritar pro mundo. E o quê? Tudo que sinto por você. E faço essa canção. Pra você, meu bem. E a gatinha banda tá ali presente. Um abraço pra você, banda. Nosso grande amor. A história não pode acabar. O aniversário é do caraca. Já já tem Neilson por aí, por baixo tocando também, viu? Até em 5, tá falando. Nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Juninho da Baixada! Patrão Zeca, Gibu Jaru da Guibrasil, toda a galera da Baixada! Um abraço bem forte! você. De noite? De noite eu penso em você. Cê fica! Fico esperando a hora de te encontrar pra gente se amar. Se eu te peço, não demora, não. E essa? Essa saudade tá doendo em meu coração. Que te ama. E eu? Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Pressão dali. Ele, meu parceiro, Ailan Mix também. Esses carinha aí que o Afonso Mix tem o maior respeito e tira o chapéu. A galera que comanda aqui em São Isabel do Pará, aqui com a gente, valeu. Nossa, então a gente tá no setor de vocês, né? E aí, Nanoca? Você, meu parceiro, Ailan Mix também. Tem moral, meu irmão. Vem, Godinho. Aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado tão... Alô, Máximo! Gente, já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça vendo o presente e o passado, conversando de um assunto... Obrigado, beijo, toda essa galera que tá aqui em Santo Isabel! Olha, meu parceiro preto, meu parceiro Johnny, tá ali presente! Ela... feliz. Faça o quê? Faça ela feliz. Agora! Cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete! Promete pra mim. O que você jura pra ela, você... Quitandinha Tremido. As mixagens e o talento do DJ Afonso Mix. A pressão do DJ Neilson. A experiência do DJ Denis Super. E o show do Rogerinho Performático. Isso é. As mixagens e o talento do DJ Afonso Mix. A pressão do DJ Neilson. Se liga! A experiência do DJ Denis Super. E o show do Rogerinho Performático. Isso é. Quitandinha. Quando tu me dá um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vem perder o medo. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vento tocar. Deixa o coração depois se abrir. Quando tu me dá um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vem perder. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vento tocar. Deixa o coração depois se abrir. Vivi Marcos e Gaiato, tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando o sentimento, o movimento e o carinho que a gente fez. Vivi Marcos e Gaiato, tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando o sentimento. Passando. E o carinho que a gente fez. Dá uma atrasada, baby! Parece que você saiu de um sonho. Obrigado, meu parceiro Ianzinho, mecânico, tá aqui pra frente. Chegou com essa carinha. Por isso que eu gosto dele ali em cima. Pra quê? Pra defender meu coração do mal, da solidão. Meu herói, chegou pra me salvar da solidão. O que, que eu vou fazer sem esse teu amor? A gente vai levar isso aí. Diz pro meu. Tive um monte aqui, já guardaram já. Meu herói, as flores não estão mais artificiais. Casa. Já tá fazendo casa aí. Romântico, volto frio. Fala, Paulinho! Vou sonhar até a gente acontecer. Bora, Vulcinho! Vou sonhar. E o parceiro Vulcinho do Mike com a gente também. Trazer a Sorinha, abraço, obrigado do carinho também, irmão, tá aqui com a gente. Bora, Valdeci. Cadê a chave da algema, meu irmão? Parece que você saiu de um sonho. Você parece até irreal. E tá para baixo em casa. Treme tudo de Bujaru. Cadê Nigel Wilson? Fiz de tudo por você. Minha vida te entreguei. A pulsinho da Nike. Abraço pra você com muito carinho. Meu amor, será que... Segura! segura. Paulinho, tudo por tua conta, Paulinho. Ah, desgraçada. E hoje, lá na casa do DJ Israel Flipper, o Gineilson deu uma pedra na toca do futebol. Vai, mas, amor, meu coração vai ser no baixo do baixo do Mi Brasil, a Silvia. Tá comigo também, Brasil, igual a Chica, aqui no dia. Pode dizer que perdeu, mano. Tranque essa porta e vem. Te quero. Te amar me faz tão bem. Mateus! Amor, preciso ter você aqui comigo. É uma festa Bora, feliz, feliz. Apaixonada, diz. Eu me apaixonei, já não posso. Da piscininha. Sei. Minhazinha, que eu já tinha outra mulher. Obrigado você. O que posso fazer? Escuta nessa fronteira, dê uma força. Obrigado DJ Patrick Dali Brasil. É verdadeiro. Toda a galera de Belém do Pará que vem especialmente pra curtir aqui Tangina. Não dá. Mano, cita. Pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Me fale mais dessa paixão, não me obrigue, senão. Me brinca, vai. Porque é tão difícil assim, me diz. Diz. Não dá, eu amo mesmo o homem que ela. Sei que dói. Bora, Paulinho. Tira você, vacina, vacina o Aldri também, tá aqui ao lado. Não dá. E assessoria, amor Gabriel, ela, tamo junto! E ela é minha melhor amiga. Falido! Como vou te esquecer, se tudo me lembra você. Já já Denise Super na área! Amor, e agora? Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Logo mais nós estaremos aí detonando lá no som da casa, no ambiente, viu? Fala, Patrick! Toda a galera que vem especialmente pra curtir aqui em Tangira, na piscininha! Vai lá também, viu, Afonso? Não me deixa lá, não. Som da piscininha, ambiente, nós todos. Olha aí, vai! Luz do meu amor. Você ama, ama, ama, ama, ama. Diria Patrick, me sumou do Brasil, chama ele, Patrick. Tá com a gente, o Vida Sulveira. Lá no Jutaí. Eu sei. Cadê o homem? Como a dependente procuro você. Ainda não descobri. Obrigado, meu parceiro. Valeu, meu grande amigo preto. Você é empresário de olho, tá toda a galera. A gente não pague, né? Se parceiro também. Toda a tropa da mangueirinha ali, ali. Alô, gerente Rômulo, amor! E no Queco também, no Queco! Olha a cara do Taparel, olha o que pinge olho na cara dele. A pupunha lá da pista não ganha, viu? Eu lembro de. Do que? Você é diferente agora! DJ Guilherme. Yeah. Nada e de Laser. só o começo de muita coisa pela frente. Tem muita coisa ainda, pai. E o quê? Alô, meu parceirinhozinho, vai que ligou. Obrigado, Rabacena, toda a galera. Lá vem. Banda 007. Bora seguir o contrabando. E a tropa do carro com a gente também, presente. Vamos pelo Monteiras, aqui em Santa Isabel. Alô, Valdeci, produzir energético, vem pra cá, vai. E a cada dia, meu pensamento é você. E aí? É uma coisa que eu não sei explicar. Para com o Chivá! O DJ Quinho, DJ Paulo, Mari também. Olha aí, tá? Vou tocar nesse som. É que sou um herói. Velhos tempos, mano. As que fizeram sucesso. Banda 007. Oi, Thiaguinho. Não tá de serviço hoje, não, né? Quando a noite chega, percebo que não tenho você. Oh, oh, oh. Fala, mano! Às vezes me pergunto onde foi que eu errei. Por não ter dado todo amor que você sempre sonhou, tanto desejou. Foi castanhão que nasceu na sua boca. Lembra dos efeitos? PD, cafetão, o rei da social, Ilha. Ilha Pé. Olha o nosso grande parceiro, Eurinho, Mike Pop. Olha o passado, o Wallace com um graveto. Falar o que passou, só pra eu lhe pedir uma chance, baby. Tem muita lenha pra queimar, não tem hora pra parar, não. Vou me no passado fiz mulheres chorarem de amor. Não levei a sério que na verdade meu amor. Já já tem Denis Super até as 4 horas. Uma hora pra ver. O sentão, na moral. Eu mudei. Eu juro que mudei. Eu mudei. Eu mudei. Tudo bom, Patrick? Essa história é contada por todo favelado. Dois corações unidos no... Se liga aí, Patrick! Um guerreiro em um só fundado. Relembra desse tempo, papai! Quitandinha. Quitandinha. Infelizmente... Obrigado, meu parceirinho, Zinho! Recalque de... Valeu, Robacena! Suas vidas, felicidade... LG! Mexeu com a mente, não ganhei...